gente, roubando, matando para tentar sobreviver. E o culpado disso tudo é o próprio sistema, que no momento pra eles não existe problema. Esse país é criticado em todo lugar, esta é a realidade. Pare pra pensar. Nesse país, pra tentar sobreviver é necessário muita grana, neguinho. Brancos, negros e outras muitas raças, mas da metade vive na desgraça. Uma delas morreu, será que ninguém viu? Que país é esse? É nosso grande Brasil. Que país é esse? Brasil. Mas que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Brasil. Brasil. Mas que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Brasil. Brasil. E se vivemos neste grande país, teremos que mudá-lo para ser feliz. Ele é bonito demais, mas a corrupção faz andar para trás. E o nosso governo fica de braços cruzados, sem pensar no sofrimento de um menor abandonado. Eles mentem, prometem de tudo, pra mim e pra você e para o resto do mundo. Pior ainda é a minha situação, discriminado e rejeitado como todo negrão, rejeitado no país miscigenado como todo negro. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil.